vermelho, não quero pastel, não quero cenoura, pimenta vermelho, só quero um prato, um gato, um coelho. Não quero contar piada engraçada, só quero um prato, um coelho, mais nada. Não quero vestir um vestido vermelho, só quero.